Em tempo de eleições aparecem de todos os lados, implorando os votos dos crentes. Eles sabem que são apurados, homens sérios e homens corruptos. Ambos querem exercer um mandato, mas irmãos, ouçam bem o que eu digo. Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato. Existem homens sinceros, eu sei, mas Cristo é o melhor candidato. Eles penetram os templos, demonstram gostar dos cristãos, abraçam o pastor da igreja e chamam os crentes de irmãos. Abraçam e beijam as crianças, até comem em nosso prato. Mas quase todos são falsos. Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato. Existem homens sinceros, eu sei, mas Cristo é o melhor candidato. A igreja não volta jamais, promessas serão esquecidas, as palavras ficarão para trás. A demagogia não deixa promessa transformar em fato. Por isso eu sempre afirmo: Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato. Existem homens sinceros, eu sei, mas Cristo é o melhor candidato. Só existe um que promete e cumpre o que prometeu. Seu amor pela humanidade foi tão grande que na cruz morreu. Só ele defende a igreja dos apuros no momento exato. Pra mim não existe um outro. Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato, Cristo é o melhor candidato. Existem homens sinceros, eu sei, mas Cristo é o melhor candidato. Cristo é o melhor candidato. Cristo é o melhor candidato. Existem homens sinceros, eu sei, mas Cristo é o melhor candidato.